Não, ILS X-Ray pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. Botará estabilizado, 6326. Controle Salvador, aqui no trabalho de Barra do Colômbio, se escuta. Novembro X-Ray Tango, no pátio controlado. 79 X-Ray Tango, solou 58, tenha boa tarde. 58, boa. Oxiné 62 no 3, na escuta? 62 no 3, prossiga. Oxiné 62 no 3, aguarde o táxi devido a um Airbus 318 da companhia. Irá iniciar o táxi e aguarde livrar a cauda para iniciar o pushback, ok? Vou te reportar quando você estiver iniciando, tá? Chegou o operador do seguinte ainda. Ok, Oxiné 62 no 3. Oxiné 61 no 42, autorizar o táxi via X-Ray Índia e Alfa no ponto de espera Xamitô em 1-1-2 decimal meia. Inibe táxi Índia, Alfa 335. Confirmando o Xanair 2-1-3, deverá aguardar nova autorização para o pushback e acionamento. 7-6-2-1-3. Sola Azul 4-3-6-5, posicionamento portão 8. Azul 4065, ordene com a equipe de solo pushback, autorizado acionamento, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, 4065, Azul. 10-0-9-7. Confirme o vento? 120 graus com 13 nós, 1-3 nós. Confirmando 0. Conforme o Alfa, já está visual com a pistão no zero, bastante travada? Afirma. É, tipo, Romeu Alfa tem livre pouso, pistão no zero, vento 1-2-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso, Alfa, Romeu Alfa. Salvador, o Glide está operante? Confirme? O Glide. O Glide está inoperante? Compreendido pela torre, confirme que foi o Alfa Romeo Alfa chamou a torre? Positivo, eu não estava recebendo o Glide, agora estou recebendo mesmo, ok? Tá ok, grato. Tá na final com o primeiro checado lá. Alfa Romeo Alfa tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Bom dia, Xané. Boa tarde, Xané 6142, na sua escuta. Bom. Salvador, é o Xané 6142. Boa tarde, 6142, é o Xané. Confirme se está visual com o tráfego na curta final no zero. Firmo. Após o tráfego na curta, ali mantém, cabeceira no zero, Xané 6142. Após o tráfego, ali mantém na 10, 6142. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6314, sentido a Tango, passo 190, 150. O Xané 6314, acione identificação, vê se mantenha 060, chega da Mari. 060 na Mari, poderia informar nosso número para aproximação, Feliz? Número 3 para aproximação, Xané 6314. Negativo, poderia levar para o ANTITAP? Negativo, mantenha chegada, Oceano 6314. Eu mantenho. Controle Gol 1807. Controle Gol 1807. Gol 1807, Oceano Identificação, deixe mantenha nível de voo 070. Correção 040, chegada bom. Desce ao 040 na chegada bom, se identificou. Fala, batalha, aqui você vai fora. Vem a bordo, 4 horas de planilha, até na Ribeirão Preto. Confirme, Azul, quadrado 65. Para o táxi, POB 116, 4 horas de planilha, até na Ribeirão Preto. Azul 4065, aguarde para o táxi, para o pushback, correção para o táxi. Aguardando o táxi, 4065, Azul. Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox, hotel. Chega, Papa Romeu, Romeu Fox, hotel. Estou no PAC 3, solicitando para acionamento. Funcional 4710, QNH 1002. Então, obrigado. Salvador, muito boa tarde. É o Fênix 00. Ok, Romeu, papai Romeu Alfa. Olha, Salvador, 5491, né? Boa tarde. Sente da Tango, invertida bom, até o 170. 5491, nossa identificação, desse mantenha nível de voo 050, chegada bom. 050, invertida bom. 5491. 6326, no localizador a 4 milhas do Altermário. Oceané 6326, complete aproximação, chame torre 118, décimo meia. 186, boa tarde. Controle da 6142, da 24. Oceano 6142, contato radar na decolagem. Subir mantenha nível de voo 350, saída PUCA. PUCA 350, 6142. 012, reporte Simbra com trem checado. Reportará baixado checado. Descida trip 5626. Quatro sete um zero, continua para 2000. Antena 4710, prossiga para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Maneiro estabilizado, 4710. Controle Salvador, é o Fênix 00. Aguarde. Trip 5491, desça ao nível de voo 060. Foi o Trip 626 que me chamou. Trip 5491, desça ao nível de voo 060. 060, senhor, tem autorizado 50 da anterior? Mantém 050. Então, até o 050. Trip 5626, desça ao nível de voo 060. Azul 4065, você tem estimado para o nosso táxi? Azul 4065 é o número 2 para o táxi. Irá seguir o Boeing 733 da Oceané para o ponto de espera via Índia Alfa. 7, desça e mantenha o nível 080 inicialmente restrito, Gol 1807. O 4065 Azul. Confirme, Azul 4065. Azul 4065, autorizado táxi, Índia Alfa como número 2, que é o ponto de espera da 1-0 lá, 18-6, 4065 Azul. Sente Azul 4065, obrigado, bom voo. Gente, cruzando 050 nesse momento, irá manter o 055 inicialmente. Boa noite, 07, desse mantém o nível 070 devido a tráfego, posição 12 horas, a 8 milhas, rumo Nordeste. Subindo para o 055, aeronave de pequeno porte. Boa noite, 07, até cruzar com tráfego. Afirmativo, está cruzando 90, vai parar a descida no 070. Nacional 4790, torre 1186. Obrigado, bom dia, 286. Você recebe o Fênix 00? São 3, ponto, espera no 0 próximo. Chame torre 118.000, chinelo. 00, prossiga na escuta, sem identificação. Ok, o Fênix 00 identificou, está no ideal de descida. Está sem informação, Atis. Gente, na chegada a Mari, vou indo no rumo de Mari, aguarde o LS X-Ray, piste no 0, ajuste no 0, no 2. Já pronto para a descida? Pronto para a descida, está aprovando Mari. Na Pro de Mari, disse inicialmente ao 070, Fênix 00. 070. Salvador, boa tarde. 470 da Pantanal, baixar travado, passando em Jacerra. Gente, boa tarde. Pantanal 470, boto na aproximação, guarda autorização de pouso. Ajuste no 0, 1-2. Ok, 1012, aguardando. Poxa, na 6213, ao alinhar, já tem livre decolagem. Pistão no 0, vento 1-2, 0 graus, 1-0, nós. Gente, ali decola, Vitor 0, final 63. 104. Afirmo, Fiscal, Vitor Ascatel. Ok, aguarde 2 minutinhos, por favor. Descido aqui. Rebaixando, na escola. É, mantém o perfil número 2 agora, número 3 na aproximação, mantém o perfil para separar e evitarmos a vetoração aqui. Agora é necessário reduzir para 2109, Oxalé 6314. Você vai reduzir. Boa noite, 07. Boa noite, 07, desse mantém 2000 autorizado aqui na LS, desconsidere a altitude em Pelô. Relativo, 2000, desconsidere a altitude, boa noite, 07. Romeu Hotel, acho que irá manter esta proa para a Feira de Santana? Hotel, acho que irá manter esta proa para a Feira de Santana? Negativo, Romeu Hotel, a proa ideal seria 346, mas eu estou mantendo 055 aqui, se me autorizar a subida... desvio das formações e mantenho a proa 346, que era o ideal para a Feira de Santana. Aguarde também alguns segundos para o cruzamento com tráfego, Romeu Teótica. Trip 5491 disse mantenha o nível 070 restrito devido ao tráfego visual na sua posição de 1 hora, 7 milhas, rumo norte, aeronave de pequeno porte no nível 055. 5491 da Trip está restrito 70, 070, perfil da bomba. Sim. É cruzado desde 500 agora. Gente, agora não cruzamento com tráfego para continuar descido. Positivo, seu escudo. Tem capítulo 10, azul 4065. Roger, faz na curta Lima, tem 10, 4065 azul. Oxalé 6142, voo 350, chame Recife, 12.185, secundária 133 nesse momento. Eu não copiei a frequência primária. Aliás, pode repetir as duas frequências, por favor, para o 6142? Frequência 126.85, secundária 133.65, Oxalé 6142. 2.835.3365, boa tarde, 6142. Controle Salvador, Oxalé 6213, decola seu escudo. Contato radar vigilância, submantenha 360, Oxalé 6213. 360, pode rodar a Elcio, por gentileza? Autorizado da El. Obrigado. Autorizado da El, Xané 63, 6213. Da El, 6213. Trip 5216 sobre. Perdão, flip 5626 sobre a tua para sequenciamento, curva à direita na proa 250, descendo para 4000, se houver falhas, vou ir para cima na marcação 120 para o final do procedimento ILS. Avisar com o tráfego, senhor, mantém a distância visual aqui do tráfego. Número 3 na aproximação, direita 250, descendo para 4000, limite marcação 120, flip 5626. 250, limite 120, descendo 4000. Flip 5491, sou vetor para sequenciamento, desse mantém a 5000, curva direita para 250, se houver falhas, vai para cima, marcação 130. Flip 5491. Controle autorizando a presente, o Romeu Hotel Oscar 065. Flip 5491, copiou? Isso aí. Índia, correção Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette. 4710. E a Zifalha, o 130 de Salvador, a executa o ILS, ok? Afirmo. Romeu Hotel Oscar, ascensão 065. 065 no presente, Romeu Hotel Oscar. 6314, passando 4000 para 3000. 6314, desse mantém 2000 autorizado, final do procedimento ILS. 6200 autorizado. 35626, desse mantém 3000. 3000, 35491, desse mantém 4000. 5491 na tela em 4000. Fênix 00, desse mantém a altitude de 5000, ajuste no 012. No 012, 5000 pés para o Fênix 00. Boa noite 07, complete LS, torre 1186, bom pouso. Está no 1486, obrigado. Salvador, boa tarde, gol noite 07, está 2500 do Índia Serra. 065, decola 04, controle 6935, bom foi, boa tarde. 1709-626. Felipe 5491, reduz 1909. 5491-190, reduzindo. O meu teórico reposta em condições visuais, confira para prosseguir descida e prosseguir para o fluxo de tráfego para pouco. O meu teórico está mantendo assim em condições visuais, vai fazer só um sobrevoo na cidade de Feira de Santana, depois, se possível, prosseguirá para Ilhéus. Reporte então prosseguindo de Feira de Santana para Ilhéus após sobrevoo. Reportará, Romeu Teótica. Dando tempo no Papá Romeu Mike Uno, iniciando táxi no pátio 3, após a passagem do mesmo e da autorizado ingresso para o portão 04, ok? Estou ciente, só confirmo de onde está vindo a aeronave. Está vindo à sua esquerda, o pátio 3. Pode desconsiderar, Pantanal. É, Papa Romeu Alfa, dê passagem ao Airbus 320 da TAM à sua direita. Ciente, vai dar passagem ao Airbus aqui da TAM à direita, o Papa Romeu Alfa. Livre ingresso, 4790, portão 04. Livre ingresso para o 04, 4790, obrigado. Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Aguarde. Desse mantém a 4000. Flip 5626, desse mantém a 2000. 2000, Flip 5491, desça e mantém a altitude agora de 3000. 5491, desce e mantém 3000, peça. Ajustado no 0, 1, 2. Afirmativo, 1012, no 0, 1, 2. Obrigado. Solo, onde o Pão Satão pode falar? Esquerda pro 130. Esquerda 130-626. 5626, reporte no localizador estabilizado. Confirme. 5626, reporte no localizador estabilizado. Vai reportar. Estabilizado, ILS, 6314. Oxenei 6314, completa aproximação, chame 12186. 186. Pelo corredor forte, curva esquerda após decolagem. Controle Salvador Piranha 1-1935, acione 5006. Motor liberando em 1-1935. Cotejo. Flip 5491. Mantém pro 200? Flip 5491, curva esquerda pro 170. Esquerda 170 para o Flip 5491. Próximo agora é torre para acionamento e táxi. Vai passar externo agora. Número 2 na aproximação, guarde pista livre com 1012 na última. Aguardando com 612. Informação, chame torre 118, 616. 86. Fênix 00, desça 3000 pés, que é legal no 012. Torre 35626, localizador. Confio para o Fênix 00. Fênix 00, desça 3000 pés, ajuste no 012. Quem para descer para 3000 pés? Solo 18, direita, chamo Solo 21, decimal 9, boa tarde. Direita 19, boa noite, 07. Obrigado. Controle Salvador, boa tarde, eu sou 4032. Do 4032, o centro de identificação, disse mantém nível de voo 050, chegada a Mari. 050 na Mari, 4032. O ideal novamente? A radial ideal após a decolagem? Acredito que é 120. Aguarde. Ô Salvador, boa tarde, 1907, livra nossa, desculpa. Boa noite, 07, autorizado táxi, via táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1907. Compete aproximação, chame torre 118, 18,6. Torre 18,6, obrigado, bom trabalho. 5626, torre 1186, bom pouso. Torre, repita o nosso papel. Torre 35491. Gente, Papa Romeo Alfa, tá autorizado a alinhar e manter agilizando o cabeceiro 1-0. Torre Salvador, 35491. Cipre 5491, número 2 na aproximação, reporte Simbra, com trem checado, ajuste 1-0, 1-2, 35491. 549, chamar a Simbra. Vitor Alfa Hotel, táxi via pista, reporte cabeceiro 1-7, pronto para decolagem. Boa tarde, Papa Romeo Alfa, com Fox. Cabeceiro 1-7. Até agora, chama a torre 1-7. Anemia 3-1-4, solo 2-0, direita, chama solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. 2-1-9, né? Boa. E agora, 2-5-1, alternando 3-3-2-5, vou chamar a Anemia 2-1-3, obrigado, boa. E junto aí a Recife, vai modificar para 1-9-0-0, mas ainda não vai chamar para a Copa, ó, para a Fox. Só para confirmar a saída prevista para São Luís. Ok, mas tu sabe a rota que irá cumprir? Apeso Lu 2-0. Ok, aguarde. É com Alfa Fox. Manda aguardo, Alfa Fox. Doutor, boa tarde, 6314, Chanel, livrando, se escuta. Chanel, 6314, autorizado, táxi via taxiway Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Olha, o trip 5241. Estágio 1396, informação Tango. Gol no 396, sua identificação, desça ao nível de voo 060, chegada Mari. Identificação 060, Mari. Muito obrigado, vai chamar já para a cópia, desde o distante. Alfa Fox, muito obrigado. Solo, é o trip 5241. Tipo 5241, incidente de informação da TIS? Incidente da TAM. Tipo 5241, informação da TIS no momento é uniforme, ajuste 1-0-1-2, aguarde para cópia. Tem a prevista pra gente, senhor? Ainda não, comandante, aguarde cópia, por favor. Tá bom. Solo, eu roubei o fogo do hotel. Prossiga. Já tem mais ritmo que eu tô guardando e minha bateria pode não aguentar. Me ajuda aí. 1907. Ok, Autorizar o acionamento, Romeu Fox Hotel, aguarde cópia. Acionamento, aguardando cópia. Pouco previsto mais uns 3 minutos, estou com 2 aproximações, final ILS. Vamos. Eu. Caiminho, aqui na final curta, aqui no ILS. Bom voo, vamos lá. Bom voo pra você. Recife 1251, secundária 1-3325. Recife 1251-3325 para o 3600. Azul 400, 600. Papá Romeu, Papá Romeu Alfa, autorização sem restrições ao 400, Papá Romeu, Papá Romeu Alfa. Seu nome do avião, só. Confirmo? Acabou de acionar a aeronave. Ok, quando for para a cópia, informe. Informarei. Alô, Salvador. Matango, prossiga. Chamando o controle, prossiga para Salvador. Matango, Otário, Matango, decolou de Sierra, India, Charlie X-Ray, para sobrevoo de Buraquinho, está mantendo o litoral 510 na sua escuta, passando agora através do... Fênix 00, confirme estabilizado. 30 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. 549-3%, livre pouso. Hotel Papatango, Hotel Limatango, mantém as regras de voo visuais. Irá prosseguir para pouso próximo à praia de Buraquinho ou apenas irá prosseguir no corredor Axé após corredor Forte até Buraquinho em retorno? Confia. A mensagem está muito ruim para o Antônio Matango. Não entendeu o questionamento do controle. É, informe seu destino e o setor que irá voar. O destino final é na estrada do CIA, mas a intenção inicialmente é manter o sobrevoo na região de Buraquinho, Busca Vida. E posteriormente pouso no setor norte do campo, afastado aí 4 milhas. Da 1-0, com curva à direita, saída Coral, controle Salvador Piranha 1, 19.35, acione 5553. Mantenha regras de voo visuais pelo litoral, deixando o continente à sua esquerda, sobre o mar. E chame a torre 1186 para cruzamento setor da decolagem da pista 10 e setor da decolagem da pista 17. Chame agora a torre 1186, mantendo regras provisórias. Hotel Limatango. 1186, Tango. Para prosseguir na descida, azul 4032. Azul 4032, desça 2000 pés, QNH 1012, autoridade LS, após estabilizado. 2000, 1012. Passará estabilizado LS 4032. Direto Arubi, Arubi Croc, depois direto para o Horizonte. Bem, irá realizar a saída Coral com a curva à direita e decola da 1-7 ou 1-0. Confirma o local de estacionamento. Pátio 3, saída Coral. Saída Coral, confere, chame pronto para o táxi. Chamado para o táxi. 491 no solo de 26 direita, chama solo 21 decimal 9, boa tarde. 219, aqui para 5491. Solo Salvador, o trip 5241, já sente da uniforme, a gente está no pátio 3, ponto para pushback, acionamento, stand-by na copa. Solo Salvador, trip 5491, vem para a sua escolha. Trip 5626, mantenha a posição na taxi quilo e aguarde para prosseguir até a posição 04 do pátio 3. Trip 5491, senhor. Livrou, está aqui no posto. Pega aguardando. Trip 5491, corrijo. Sua posição é 05 do pátio 3, mantenha a posição na taxi quilo. Entre manter a posição na taxi quilo, posição 05, trip 5491. Trip 5241, copia? Afirmo. Trip 5241 autorizado para Montes Claros, nível de voo 200, rota direto para Vitória da Conquista, após Vitória da Conquista direto, retol direto, Montes Claros, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída arbor, eleva após a eleva direto, Montes Claros, controle Salvador operando em 1, 1, 9,